316, 2 milhas para o externo, torre 186, tem o meu posto. 186, bom dia. Tô 3663, iniciei redução para aproximação, tráfego informado está a meia dúzia de milhas à sua frente. Está livre ILS, informe estabilizado. Iniciando a redução, livre ILS informará estabilizado, outra 3663. Torre, bom dia, trip 5316, passando externo, baixo do trabalho. Vamos para sequenciamento, curva à esquerda, na proa 205. Esquerda 205, passageiro 22. Estimativo e desça para 2 mil pés, com ajuste padrão, passarei 2223. 2 mil pés, ajuste padrão, 2223. Controle Salvador, trip 5217 para descida. 5217, desça inicialmente para uma centena. Para uma centena, trip 5217. 04 no solo Zuno 3, 121 decimal 9. 219, 3304. Prossiga, guarde 105. Encerrada aqui a missão na proximidade do portão rotatório, avisou o contrato na final do 20. Intenção é retornar para o pátio do VM. Afirmativo, prossiga a reposte na curta final, da 17, 1013 no altímetro, o vento permanece agora calmo. O ED 105, reposte na curta final 17. Atrás do Embraer da trip tem outro tráfego. 1013, vai reportar na curta, 17, Guardião 105. Trip 513 no meio, livre pouso, pista no zero, vento calmo. Repouso na 10. O trip 5217 vai pousar na 17 ou na 10? Na 10, senhor, se possível. Trip 5217. Esse vai seguir como número 2, o número 1 está na sua posição de 1 hora, 13 milhas, cruzando 90 e descendo para 2000, é o Embraer 145 da passarela. Ok, estamos ciente, trip 5217. Então mantendo 240 na indicada. Se o senhor achar que precisamos reduzir, por favor, informa. Está ótima a velocidade. Também, agradeço muito. Salvador, final de 3 milhas, 17, Guardião 05. Que conselho aproximar direto, galera, sem interferir com a 10? Tem 10 buzz agora passando externa, praticamente. Que condição de aproximar a parte do direto sem interferir? Afirmativo. Vento calmo, reposto no solo controlado do Graé, Guardião 05. Calmo, reposto no solo, parte do Graé, controlado, Guardião 05. Torre Salvador, bom dia, tanto 3663, passou externo. Passado travado. Afirmativo, TAN 3663, altímetro 1003, aguarda pista livre, informa o tráfego, helicóptero vai prosseguir para um pátio ao lado da cabeceira 17, pista auxiliar. Não vai interferir na sua aproximação. Ciente, TAN 3663. Trip 513 no meio, no solo azul no meio, direito no 21, decimal 9. 19 direito, 513 no meio. 5217 vai atingir uma centena. E trip 5217 está reautorizado a descida agora para 4 mil pés com ajuste padrão. 4 mil com ajuste padrão, trip 5217. Para 1 mil pés, a grande Salvador de Toledo. Aqui em dia November Alpha, desça para 1500 pés, vou ir na prova da rotatória, aguarde transferência de comunicações. 1500 pés, corredor forte, porta da rotatória de November Alpha. Bom dia, o Xoné 6312, identifique, chegada Mari, desça para o 050. Afirmativo, Guardião 05, considero no solo ao 07. Só confirmando, e a situação do paramotor de ontem, foi resolvida? Só estava na remontada ontem na situação. Ok, então. Abraço. comunicação. Fica com a equipe no corte. Abraço. 4298, bom dia, identifique. Deixa para o 060 na chegada mais. 35217, redução agora para 2109. Tráfego informado, meia dúzia de milhas só frente. Ciente, 210 nós agora, 6 milhas à frente operando, com 35217. Passarei do 2223, informe a indicada. 200, né? Enter. Livre direito, taxi via Alfa, Juliette, portão 2, bom dia. Alfa Juliette, portão 2, bom dia, 136. Felipe 5217, desça para 2000 pés com ajuste padrão ainda. Para 2000, ajuste padrão, Felipe 5217. Passarei do 2223 para o localizador, esquerda para o 150, informe estabilizado. Esquerda 150, reportagem estabilizada, passarei do 2223. Oxenai, 260, autorizado Galeão, decola da 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda após Leda Bidev, segue na Pena 2857, porto seguro, após conforme o plano, controle 199.8, transponder 5466. Primeira é M857, após Porto Seguro e após Porto Seguro, outro de Lula Meira. Seguir para Duna, o trip 5217. Motivo, autorizado Duna e a final ILS, informe estabilizado, 5217. Gente, final ILS, formará estabilizado, trip 5217. Papatango, Romeu, Papatango. Chame agora Recife para coordenação e alerta. Frequência 12545 e alternado 126.85. Tenha um bom voo. Correto, chame para o prospeccionamento. Hoje na M29. Etape 6312, acho, né? Obrigado. Passagem do 2223, uma milha para o externo, torre 18.6, até o robô. 18.6, graças. Salvador, bom dia, passagem do 2223. Passagem do 2223, informo tráfego helicóptero, é com Charlie 35, mantendo pro sua direita, vai manter ali no litoral. Sem interferência com sua aproximação, apenas para informação de tráfego. Altímetro no 013, vento variável com 02 nós, tráfego avistado, já o trem baixo travado. Afirmativo, baixar travado, passar distância. Livre pulso, pista no 0, passaredo 2223. Guardião 07, decolado de Salvador aos 22, chama agora o controle 119.8, bom voo. De Obrigado, César Mazuito. Até 6312, da presente voo Iduna, desça para 2000 pés, hoje padrão, informe estabilizado. Iduna 2000, reporte estabilizado, acionamento 63, Iduna 2. No localizador, 5217. 5217, torre agora 18.6, tem um oposto. 118.6, triplo 5217. Muito obrigado, senhor, bom trabalho, daqui a pouco. Controle, bom dia, Guardião 07. Bom dia, prossiga, Guardião 07. 500 pés de litoral para Ondina, chama visual do pouso. 7. Sou ativo, autorizado em TAP azul 4298, porém reduza para 2209, o senhor vai seguir como número 3, um Boeing 757 da American Airlines. Pode manter 220, azul 4298. Torre Salvador, muito bom dia, Trip 5217, no ILS. Trip 5217, bom dia, altímetro 1013, já embaixo travada. Ainda não, senhor, mais à frente. Sente, é o número 2 na aproximação, guarda apenas a pista livre, reposto quando baixar travada. Pode parar aí, Trips 2, 435, bom dia, prossiga. Para Ilhéu, solicito nível 2, 4-0. Para onde, para? Dona 435. EOBC 1050. Ok, só um minutinho. Obrigado. Vira direita 219, grave. Salve Salvador, muito bom dia, passageiro 2223, Librópolis. Passageiro 2223, táxi via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 2223. De pouso na 10, o trip 52 no 7 está com o trem baixando travado. Dólar azul 4208 para o TAC, com 105 a bordo, 3 horas e 30, Mateo. Azul 4208, pátio índia no ponto de espera 18, meio altímetro 1013, confirme o alternativo. Apesar de Apache 1013, alterna Maceió 4208. Ok, Maceió com alternativa, bom voo. Prevista livre, Guardião 07, chama para regresso. 223 aproximando a cidade dele. Após o André da Azul, prossiga até a remoto da porta. Boa, bota a passagem do André da Azul, prossiga até a remoto da porta, no 223. Felipe 5217, não somos 28. Livre à direita, chama só o número 21, décimo 9. 7, livre à direita, 129, 217. Ok, down to 2,000 feet, left turn 160, intercept the localizer course and we'll report when we're established, American 980. Localizador visual, Xanay 6312. S312, deu Xanay, completa final, torre 186, até o meu pouso. E com a torre, obrigado, bom dia. Aqui é o 280-5345. Ilhéus 280 autorizado, decola da 10 direita, subida da El, Leda, Pazeda direto. Controle 198, transforma 5426. Cola separado 4208. Lima ativa, autorizado. Alinhar decolar 10, vento norte com 04 nós. Alinhar decolar da 10, 4208. Para pushback acionamento. Azul 4298, desça para 2000 pés. Está sob vetor para sequenciamento, mantenha a proa, pelo meteor localizador. Desça para 2000 com ajuste padrão. 2000 pés, tem proa, ajuste padrão 42, já vai ter a proa. Está embaixo travado. 6312, Alcianero, altímetro 013, para cheque o vento variado com 03 nós. Continua aproximação agora da pista livre, informa a Embraer da Azul, iniciando o rolagem cabeceiro no zero. Ok, aguardando pista livre, será 6312. American 980, contact tower 118.6, good luck. 118.6 for American 980, we got it. Salvador, bon dia, American 980 with you on the ILS for runway 10. Nessa proa intercept autorizada final, informe no localizador. Foi intercept autorizada final, mas 298. Doutor Salvador, Papa Romeu, Índia, November Alpha, mantendo a proa da rotatória com o Campa Vista. November Alpha, torre 186, tem um pouso. 786, Índia, November Alpha. 013, American 9. Xanay 6312, livre pouso, pistão 10, vento variado com 03 nós, pistão úmida. Livre, pouso na 10, Xanay 6312. Azul 4208, aos 31, decola 198, ao controle, bom voo. 198, grato, 4208. Para 2000 pés na Prodi, TAP, com ajuste padrão. Positivo, Prodi TAP, deixando para 2000 por dia. Afirmo, 2000 na Prodi TAP, 5826 da web. 2000 na Prodi TAP, dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4208. Bom dia, Azul 4208, contato radar, saída PUC, suba para 370. 370 na PUC, informe em seu curva esquerda antes dos 2000 pés para evitar formações. Enter. 0298, a torre informa operação visual. Com um teto de 2000 com um grupo de 9 na visibilidade. 4287. Expect only runway vacated, please. Correct, 9-8-0. Salvador, Papa Romeu, Índia, November Alpha, na vertical da rotatória. Afirmativo, Índia November Alpha 360 pela direita. Retornando 360 pela direita, Índia November Alpha. Xenemia 3-1-2, 3-3 no solo, 1-2-1-9. Caso contigo. American 980, runway is damp, wind is north with 0-3-north. Clear to land runway 10, American 980. Clear to land runway 10, American 980, obrigado. Já tem autorização do voo 1435? 1435 ainda não. Estou verificando que a OBT do seu plano era às 11h04. Então, mais 5 minutos deve estar chegando no sistema, seu plano. Prepara a Dael, lida para ver direto em Léo. Ok, obrigado. Completou 360, ainda na, agora na vertical da rota toda. Cente, Índia November Alpha, reporte curta final, pista 17, o altímetro permanece no 0 no 3. Para cheque o vento variável com 0 2 nós. A posição? Puca. Jambo da presente, 4208. Está presente já, ainda melhor, muito grato, 4208. Azul 4298 na final ILS, torre 186, até o meu posto. 186, obrigado, até logo. Salvador, American 980, clear runway 10, going to gate number 11. American 980, good morning. Mike Slaya, Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, American 980. 04298. Informo o tráfego 1 Charlie 150, setor norte, afastado 4 milhas, não vai interferir nessa aproximação, azul 4298. Ciente, tanto esquieto 298. Wind November Alpha, façam 360 pela direita, reporte a interceptando a sinal 17. 360 pela direita, reportará interceptando a sinal 17, Wind November Alpha. Torre, quais são? Chame Recife, 12545 e alternado 126.85, tem um bom voo. Recife agora 2545, alternado 2685, grato, bom dia, 4208. Adeus. Oi, salvador, Índia November Alpha, interceptou a rádio 97. Gente, continua a aproximação, agora apenas a pista livre, Índia November Alpha. Aguardando, pista livre, Índia November Alpha. Bruno 435, pronto, copia. Prossiga. Leos, nível 240 autorizado, decola da pista 10, primeira curva direita, subida da El, lida após lida direto, controle 199.8, transponde S5506. 240, autorizado Ilhéu. Decola da 10, curva direita após, descida da El, lida após direto de destino, acena 5506, controle 198. 1435, corretinho para pushback. Obrigado. Para o pushback de acionamento no 0463, 1.62, 1.1. Autorizado, pushback acionar, chame para o táxi, acionar em 6.2.1. Chamar. Fala igual ao 923, está na posição 6.12, ciente da informação quilo. Autorização Guarulhos? Lono 923 para Guarulhos, autorizado nível 360, via Brisco 50, decola da pista 10, primeira curva direita. Subida da AEL, lida após lida de DEV, controle Salvador, opera em 199.8, acione e transponda 5472. Voo Guarulhos, em vez de voo 360, via pelo ISC 50, decola dando 0, curva direita após decolagem, saída da AEL, BDEV após BDEV, voa, confirmando da AEL, lida após lida, voa BDEV. 119.8, controle, transponda 5474, voa 9923. Responda 5472, após BDEV, intercepta e segue na Brisco 50, voa 9923. 5472, após BDEV, intercepta e seguindo na aerovia pelo ISC 50, voa 9923, obrigado. 9923, correto, de nada, chame para o pushback. Camarada. Salve Salvador, eu sou 4298, bom dia. 4298, bom dia. Prossiga na Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 8, está certo. Está livre a velocidade, na chegada Bonf, descendo para 4.000. Sol Salvador, Oceaner 62, informação quilo, transmissão para Brasília 340. Oceaner 6225, Brasília, autorizado. Nível 3, copia 320? Copia. 320, Brasília, autorizado. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda. Subida Momo, Albo, após Albo, Nidissa. Após Nidissa, Puído. Após Etrusk 10, que segue conforme plano. Controle até em 1-9-8, transporta 5-5-0-5. Autorizado 320 para Brasília, decola da 1-0 com curva esquerda na Momo, transmissão Albo, após Nidissa, Puído, Etrusk 1-0. Me chama o Salvador de Brasília, 5-5-0-5, Oceaner 6225. Oceaner 6225, atendimento correto, para pushback acionar. Chamar. Salve Salvador, muito bom dia, passarelo 2223, centro de informação, quilo, remoto, São Padre, 260, conquista. 2223, 260, conquista autorizado, decola da 10, direita, agora leval direto, controle 198, transporta 5467. Boa, 260, conquista, decola da 10, direita, agora leval, CT, 5467, controle 2227. Controle 198, 2223, chama para o pushback acionar. 198. Atenção, Alfa 50. Salve, são 44 de Moura de São Paulo para Salvador, POB único, está mantendo 500 pés? É, descendo em código 0122, botão normal, informe se o senhor fez plano de voo para Salvador. Sete, mantém condições visuais com ajuste padrão 1013, voe com proa do farol da barra para ingressar no litoral. Informe ingressando no corredor Axé, o Lima Papa Mike. Assim, abaixar travado, F5 2.6. Torre 18.6, tem um pouso 5.8.